maior do que os mares mais profundos, bem maior do que os campos que eu vi, bem maior que o teatro das estrelas, é meu amor por ti. Com a força infinita das rochas, tem mais luz que o sol põe no rubi, muito mais do que o verde das matas, é meu amor por ti. Lindo que eu vi, uma flor azul que me traga na memória o meu amor por ti, o meu amor por ti. Nossa história.